Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet. Eu sou... Olá pessoal! Ah, não é agora, espera aí, falhou o tempo. Eu sou o Fernando Alvim, a figura inconfundível da rádio, televisão e também do Tinder Nacional. E tenho comigo, como é costume, os compinchas Nuno Dias e Pedro Paulos. Olá Fernando! Impressão minha, o Pedro Paulos, hoje... Estou mais contente com o que costumo, O que aconteceu, Pedro Paulos? Não sei, ele está muito excitado. Tomei uma pastilha. Tomei um ácido. Bem, para experimentar como é que era. Não, estou animado. Isto deve ter sido carnaval. Pensava que isto era um programa animado, né? Venho para aqui animado e o pessoal diz que eu vou estar triste. Isto começa a ser problema. Porquê que é assim? Depois... Não, mas eu acho que há aqui uma overdose de felicidade que... Olha, posso dizer, como o carnaval foi incrível, não saí nenhum dia do carnaval. Foi o primeiro carnaval que eu não saí de casa. E porque as coisas estão a olhar com essa cara de tristeza? Não estava a olhar com cara nenhuma, estava a olhar para vocês. E sabe porque é que ele ficou em casa? Porque não o convidámos, provavelmente. Ninguém se lembra de o convidar e ele ficou em casa a chorar. Não, acho que não sei, não me apeteceu. Mas muitas pessoas... Fui trabalhar na terça ontem. Mas perguntares a ele qual é a melhor música para chorar, ele sabe, de certeza. Qual é? Não sei. Não, mas acho que descobriste nos últimos tempos, não é? Nestes qual? Dias estiveste sozinho em casa. Mas vai-me perguntar que eu estou mais. Vai-me dizer que eu estou mais magro. Que é sempre que eu mais magro desde agora. O que é que passava numa festa de carnaval? Sim. Que músicas obrigatoriamente tu passarias? Também eu quero. Eu quero. O meu amigo Charlie Brown também, já agora. Gabriela Pensador, Loura Burra. Isso é música de carnaval? Não, mas é música brasileira. O Bué da Baldas, de certeza que tem que tocar, não é? O Bué da Baldas? Eu acho que não. O Bué da Baldas. É verdade, nós temos aqui dois convidados. Se calhar é melhor para apresentar as coisas entre. É uma conversa? Uma onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa. Depois de termos estudado então com pomba e circunstância o carnaval, aquela festa tipicamente portuguesa, contamos esta semana não com um, mas dois convidados. São uma dupla muito conhecida e mais conhecida pelo programa de televisão Altos e Baixos, transmitido pelo canal Q. Fazem-nos companhia Joana Marques e Daniel Leitão. Olá, olá, olá, olá. Já faz sempre isto, tipo Filipe Pinheiro, olá, olá. Quando falaram de uma dupla muito conhecida, achei que vinha mais alguém, mas estamos Okay. Sabem que durante muito tempo existiram vários boatos que diziam que determinadas pessoas eram um casal. Teresa Guilherme e Manuel Isgoxa, ainda hoje acredito. Mais. Rosa Mota e Carlos Lopes. Sim, verdade. E que bonito casal. Eu adoro a lógica por trás deste pensamento. São pessoas que são vistas juntas, passam a ser um casal. Eu acho que sim. São de sexos diferentes. António Sala e Olga Cardoso. Muitas pessoas pensavam que eram um casal. Que enroscas e Zeca Chacinante. Que era um casal. E mais? Mas e Fernando Alvim? Não, Fernando Alvim vai variando muito a outra Fernando parte Alvim do casal. Reunas. É verdade. Fernando Alvim e Reunas. Ou a Marina Mota e Carlos Cunha. Eram mesmo. Foram mesmo um casal, mas agora no final... No vosso caso, vocês são mesmo um casal. Parece que sim. A nível de entretenimento, que outros casais... Para que eu não respondi a isso. Espera lá. São como aquelas miúdas da escola, dizem, ele é meu namorado, mas ele não sabe. É um bocado isso, não é? Exato. Eu meti a cruzinha no não sabe. Ah, naquela cena dos cadernos, dos inquéritos dos cadernos. Não. Sim, queres ou não. Ele nunca respondeu, eu assumi que sim. Vocês lembram-se daqueles casais que havia nas escolas e que depois no verão acabavam? Isso era um clássico, mas era sempre o rapaz a acabar. Pois era, acabava ali mesmo. Eu posso contar uma história. No fim do ano letivo, em junho. Uma que se passou comigo. Eu acho que ele foi o deixado, não foi? Ele foi a pessoa que ficou para trás. Uma rapariga acabou comigo porque sabia andar em escolas diferentes e depois ela começou a andar com um rapaz que era da escola para onde eu fui andar, basicamente. Agora diz-me. Agora pensa, como eles dizem naquela segredo. Mas não é boa gente que faz isso. Acaba quando chega o verão. São pessoas que nunca cresceram. Fazes isso, Nuno? Não, eu não faço isso porque... não chega a namorar. Não, quem faz isso são pessoas que vão passar as férias à Albufeira. Sim, tem que ser. Tem que ir à hora. Desculpa, eu devo ter um olhar muito intimidante. Repara, eu olhei para o Nuno Dias. Dizer porquê? E assim, mas porquê? E ele depois não disse. Eu não, mas... Não, já não acabam comigo há 2 anos. E ele não sabes o que é isso? Não, mas não foi no final do verão. Não estás a lidar bem com isso. O que é que se deve dizer quando se acaba uma relação? Tchau. O que é que se deve dizer? O problema não é esta pessoa. Não me ligues nunca mais. Depende da pessoa. Se for uma pessoa que nós não podemos ver nunca mais, é melhor ser uma coisa assim rígida. Pode dizer sim. Isto se calhar não está assim a funcionar muito bem, pois não. Mas tem que ser com essa voz. Sim, tem que ser, acho que sim. Somos só amigos. O que as pessoas fazem quando é uma cena séria, estás a ver? Somos só amigos. Mas depois tem aquele lado que é quando és galhofeiro, a outra pessoa diz: lá estás tu com brincadeiras. Para com isso. E continua lá em casa durante anos. Para com isso em relação com isso. Eu ainda hoje temos lá em casa uma colega minha do 7º ano. Ela não aceita. Ninguém diria. Isso é incrível, de facto. E a forma como as pessoas, quando estão numa situação embaraçosa, podem mudar a voz. Nós temos uma pessoa que tu também conheces. Ah, tudo bem. Do canal Q, a Paulinha. Conhecemos muito bem. A Paulinha, acontece uma coisa incrível, que é quando ela fica nervosa, começa a falar baixo. Pois assim, olha. Reparámos, eu acho que ela nunca a deixar-nos nervosa. Ela fala muito baixo, ela fala muito não, baixo. Não, mas vocês nunca a deixaram. Agora ela revela que a Alvinha deixa mais nervosa do que nós, dá-lhe mais preocupações. Ela fala mais baixo e começa a olhar para o chão. E faz assim, sim, ela tipo, fala. Olha, eu sei que aconteceu algo mais neira, sabes? Ela muda totalmente de é verdade, é verdade. Enfim, mas não estamos aqui para falar de outras coisas. Na verdade, só estamos para isso. Bom, mas já que falamos do canal Q, quem é que teve a ideia do programa? Nenhum de nós. A ideia do programa, depois fomos-la transformando e acabou por ser nossa. Mas a primeira ideia do temos que fazer aqui um programa com os vídeos e tal foi do Nuno Artur Silva, que agora trabalha aqui neste edifício da RTP. É administrador e tem uma vida boa agora sim, como turista e não sei o quê. Na altura não, pronto, estava lá no canal aqui. E então, o que é que sucedeu? Um problema com um programa do Nuno Marco, que estava atrasado. Ele estava a fazer um programa, penso eu que com Ana Galvão, e aquilo estava atrasado, era preciso pôr qualquer coisa no ar em setembro e não havia. A história é esta. E então eles pensaram, temos aqui estes dois, porque é que vocês não fazem os programas daqueles com vídeos? E nós dissemos que não, porque o que havia na altura como referência era o gosto disto. E nós não gostávamos muito daquilo. E então dissemos, não nos identificamos com esta coisa, tipo isto só vídeo e tal. Mas pronto, e perguntámos se podíamos fazer à nossa maneira. E disseram-nos que sim, se bem que os primeiros foram horríveis. Mas foi à maneira deles. Foi à maneira deles, era com vídeos de pessoas a cair e era um bocado doloroso. E nós dobrámos por cima a dizer, olha lá vou eu, ai, caí. Sim. Porque achávamos também é só para 4 episódios. Digas, mas ai. Sim. Isso é incrível. Assim, são só 4 episódios, não vai gostar. São só 4, fazemos assim e pronto. É por amor à camisola, nós pensámos, pronto, está bem. E no final do primeiro eu pensei, eu não volto cá para a semana. Isso é demasiado embaraçoso. Espero que isso já esteja apagado da internet, senão alguém virá obrigado à internet. Sim, e depois pensámos, se calhar vamos ficar caladinhos e para a semana já fazemos uma coisa tipo diferente. Sim, e sem perguntar a ninguém, fomos fazendo à nossa maneira e deixou de ser essa lógica de vídeos caseiros de pessoas a cair e passou se calhar mais para a lógica de tesourinho deprimente que os Gato Florento também tiveram a certa altura, não é? De ir buscar coisas aos arquivos, que Fernando Alvim também tem na sua retroescavadora. Já viram? Agora tem um arquivo todo para mim. Que sonho. É um sonho, não é? É que há aqui muita coisa para descobrir. E vocês sabem que para mexerem no arquivo da RTP é um dinheirão. Pois aí tens de ter um papel. Aquilo é pago ao minuto e bem pago. Tu andas a gastar à vontade. Eu ando a gastar à vontade. E ainda assim um crédito. Procura um vídeo. E ainda assim é só aquilo que tu os traz de lá. É verdade. Procura um vídeo dos Ramp. Procura um vídeo dos Ramp, uma banda de metal, num programa infantil de sábado de manhã. Isso aconteceu? Aconteceu. E traumatizou. Mas isso foi no Beiraré, não foi? Não foi no Beiraré, foi num programa também da manhã na RTP. Que eram os miúdos todos aos saltos. É o Tuneca. Não era o Tuneca. Mas havia o Lecas. Até foi um sucesso. Mas não há. Foi um sucesso, eu lembro-me disso, só que não está no YouTube. Tem muita graça. Pois é, que há muita coisa. Para ver uma pessoa está... que vai fazer isso. Ouçam lá, eu gostava de dizer. Então ele tem acesso à cena tipo de borla. O que é que tu queres? Bora lá agora ver isso. Posso dizer aqui uma coisa, que é. A cena não está informatizada, sabes o que é que isso significa? Ah, tinhas que ver. Isso é que é o problema. Tipo, durante o período de 96 a 98, todas as cassetes era de sala isso, de manhã. Basicamente é isso. Está em bobinos, nem está em cassetes, está em bobinos. Sim, há algumas coisas. Não, mas é pena. Alguém devia passar tudo o que está nos arquivos da RTP, acaso, para o YouTube. Essa que é a grande verdade. Digital. Não, para digitalizar, sim. Encontra-se pouca coisa no YouTube, o assim, o mais o problema antigo. É, por exemplo, música, tem os direitos de autor que são um problema, há várias nuances judiciais e jurídicas. Isto agora ficou mais sério. Eu acho. Não, nós trouxemos o PP por causa disso mesmo. O PP é tipo o conselho do PP. Não, há umas cenas, isto dos direitos de autor, e vocês também já devem ter alguma informação a esse nível. Nós não podemos falar de direitos de autor. Ok. Mas eu também não posso. Não podemos. Eu estava a pensar, só num dia é que não tem nada no canal Q, portanto se calhar tens que arranjar qualquer coisa lá também. Eu já fui convidado do canal do. Mas espera aí, o que é que queres dizer com isso? Eu tenho cena com o Anson lá. Vocês não, têm pois o programa. Lá está, eu tenho porque programa. É, tipo, parece que toda a gente consegue ter. Calma. Está sempre mal para ai, a senhora que vende a fruta. Já tem uma rubrica no canal Q. Isso era incrível. Isso era incrível. Será que a minha mãe também consegue? Acho que sim, com jeitinho. Já tivemos lá uma avó. Tu tinhas alguma ideia para o canal Q? Não, achas que sim. Dias. Tu devias fazer o teu faz Facebook. Faz aquela tua ideia. Faz aquela tua ideia. Qual? Qual é? Qual é? Faz. Qual? Aquela. Eu não tenho nenhuma ideia. Eu não tenho nenhuma ideia. Mas eu acho que podíamos ter lá um conteúdo futebolístico, quem sabe? Inspirado no teu Facebook. Ah, eu e o Vasco, isso era incrível. Houve algum programa do canal Q? Bem, eu quero confessar aqui uma coisa, que é só muito recentemente eu consigo ver o canal Q. Porque eu sempre fui da NOS e não tinha a meu. Portanto, só agora... Mas quando sabes que já está na NOS. Sim, é verdade. Ele está a falar antes disso. Ele está-se a justificar. Ele só descobriu a semana passada. Adoro quando ele se justifica. Fiquei mesmo fofo. Eu achei que ias de Vodafone, que só está há 3 dias. Foi bem um ano. Eu diria mais de um ano. Não é mais de um ano. Mas não interessa. Não faz mal. Eu não vejo televisão. A verdade é essa. Sim, é que é. Eu não vejo televisão. Bom, e portanto, eu não vi aqueles primeiros anos. Houve assim algum programa fora do normal? Houve, muito fora do normal. Eram quase todos. Eram todos. Mas já o canal aqui arrancou com uma ideia inovadora, também não sei de quem, mas acho que foi do Nuno Artur também. Está lá nos bons e nos maus momentos, que era uma senhora a engomar. Como nós não tínhamos tempo de emissão para todo o dia, só emitíamos 2 horas novas por dia, ele lembrou-se de pôr uma senhora a engomar. Então pensou, as pessoas vão ficar a olhar para esta senhora a engomar porque é intrigante. E é. Mas repara, agora está muito na moda no Facebook, as pessoas fazem aqueles gifs que estão em loop. E aquilo basicamente era isso. Era isso, mas no canal. Nuno Artur inventou uma tendência. E então a senhora engomava, depois entrava alguém na sala onde ela engomava, mas passava-se pouca coisa ao longo daquelas horas. Passava-se basicamente 20 horas ou 22. Mas a senhora estava lá, não estava, claro. Não. Era gravado. Mas havia pessoas como tu que acreditavam que a senhora estava lá a engomar. E sempre a pensar, quando é que chega a parte dos lençóis? Quando é que ela vai começar a passar os lençóis? Revelou-se uma má ideia, porque tínhamos muito pouca audiência nesses momentos, não se percebe. Ah. E então, pois, pronto, à medida que o canal foi avançando, começou a produzir-se mais coisa e dá para repetir durante o dia, já não é preciso a senhora engomar, embora repita muita coisa. Programas estranhos, eu acho que o mais estranho de todos foi o Ping Pong Top. Era estranho, não estou a dizer que era mau, era diferente. Era com Patrícia Müller e Hugo Gonçalves. Conheces bem o Hugo Gonçalves? Conheço. Eles faziam uma boa dupla, embora uma dupla, porque a Patrícia é bem mais triónica do que o Hugo, ele assim mais sério. Já viveram juntos. É verdade. Mais um casal. Mais um casal do entretenimento. E este é verdadeiro. E então... Diz isso como o verdadeiro tipo. Não, nós estava a pensar no Gosha e na Teresa Guilherme. Nós não somos uma fachada, pois não? Não. Sabe que era uma péssima fachada. Desculpa, para arranjar. Estava aqui a ligar a minha senhora. E esse era um bocadinho estranho. Era, também a ideia daquilo era fazer listas, as melhores, sei lá, os melhores destinos para não sei o quê. Daí o nome, Ping Pong. Ping Pong. Ah. Pois, faz todo sentido. Era um programa estranho. Era o programa é só de fazer listas? É tipo alta fidelidade de programas de televisão. Como é que eu ia dizer isto? Aquilo era no fundo o 13 que há na RTP. Agora pensa. Ok. Lá está. O que é que há de comum entre os dois? Daí o nome 13. Foi o protótipo do 13. Não sei o que é isso. Mas era pronto. Um programa que agora acabou recentemente com a Silvia Albert. Acabou! Não, agora acabou. Ainda agora começou! Acabou! Eu gravei também um programa que vai passar em abril. Portanto, não sei se acabou, mas era. Também tipo, já gravei programas que ainda não passaram. Os 13 milhões de portugueses. Já vão na segunda temporada. Mas quando foi aquela dos portugueses? Não sei se acabou. Correu bem, não correu? Fazem bem fazer listas na televisão. Quantos? Aquele dos melhores portugueses. Não sei se vocês lembram. Ganhou o Salazar, exatamente. Também originado. As produções fixas desse programa. Mas espera, as listas do 13 não têm votação nenhuma. É com um painel. É subjetivo. É o pessoal que escolhe. É como se fosse totalmente subjetivo. Mas tem um painel que fala sobre eles. é anárquico e normalmente eu nunca concordo com aquilo, nunca. Bem, é uma coisa incrível. E se calhar era para criar essa qualidade que foste lá. Olha, desculpa. Claro. Se calhar cá só para não concordar com esta lista. Eu estive lá justamente para discordar com aquela lista. Para criar debate. Voto caso. Contra. Não, boa, assim, boa noite, Alvin, bem-vindo ao programa. Eu não concordo com isso. eu não acho que seja boa noite. Bem, exato, começa logo. É incrível, mas as pessoas gostam de listas. Sim. Porquê que será? Eu gosto de listas. Eu gosto de listas. É bom para organizar as listas. Sim. Eu gosto. Eu passo sempre listas de tudo. Não, porque repara, tu coisas para fazer. Se estás desorganizado, tenho que fazer listas. Imagina, estás a ouvir um programa e percebes que é uma lista. Olha, os tops. Ficas presa àquilo para ver. Já agora, quem é que está em primeiro? Deixa cá ver quem é que está em primeiro. É como o índice A330, ouço sempre. Olha, não deves ouvir, senão já sabias que não se chama índice. Ah, raios! É o A330. Okay. Eu não trabalho cá, portanto. Eu também não, eu estou cá de passagem. Não tens nada a defender, não é? Estou cá de passagem. Não, mas acho que a lista deixa aquele suspense. Quem estará em primeiro e ficas ali agarrado. Muita saudade do Top Mais e do Made in Portugal. Adorava. Made in Portugal, isso aqui era. O Made in Portugal era melhor. Será feito, Carlos Ribeiro. Era fajuto. Carlos Ribeiro, pois era, Carlos Ribeiro. O problema dos tops, sabes qual é o problema dos tops? Na sua grande maioria, não, o da Antena 3, é que depois, aquilo era totalmente indominado, mesmo que eles não quisessem. Como assim? Vais-me obrigar a falar. Mas acho que já toda a gente sabe. Aliás, Sócrates ainda agora deu uma demonstração cabal de que é possível fazê-lo. Ao comprar os seus próprios livros. E o que é que durante anos e anos as editoras faziam? Faziam porque isso lhes era permitido. Há ali uma falha na coisa. Sim, que é o Nuno Dias é que trabalha numa distribuidora. Eu conto várias histórias relacionadas com a venda de discos. Porque é que achas que as bandas normalmente fazem dois concertos, tipo Porto, Lisboa, com a cena do bilhete disco? Imagina, Lux, 500 pessoas, são 500 discos. Atualmente tu entras facilmente no top quando vendas tipo 70 discos. Claro, duas semanas a vender 500 e uma lotação qualquer de 200 discos são duas semanas a vender 700 discos e continuas duas semanas no top. Isso antigamente era muito mais importante porque tinhas a cena da televisão do Top Mais e aparecia em número 15. Uh-huh. A tal banda. Agora já não tens, mas circula para a imprensa e isso continua a chamar, não é? É normal. Quem faz muito isso são as editoras e o Cristiano Ronaldo pelos livros da irmã, não é? Pois, CDs, é. Ou que é, os CDs. Livros da irmã, agora está a ver que a Ronaldo tinha lançado o livro, eu não tinha. Eu sei um segredo. Fizeste isso gostoso. Vou dizer. Eu sei que a Ronaldo não fala com o Ronaldo. Não pode ser, não acredito nisso. Verdadinha. Eles tiram aquelas fotografias tão queridos um ao lado do outro? Tiram. Não têm tirado. Por acaso, agora que falas disso, nunca os vi juntos. Agora vou investigar todo o Facebook. Eles são muito parecidos. Já não são um casal de irmãos. Não se dão. Cortaram relações. Só não posso dizer a segunda parte. Porque é que eu sei, não é? Porque, ok. Não, porque é que eu sei. Não sei porque é que é. Porque estiveste envolvido com o Ronaldo, como é essa dedução passa. Não vivi envolvido com o Ronaldo. Mas gostava. Que mãe. Eu adoro a mãe. Teve lá no canal Q. Com o seu neto, impecável. Verdade, tive com o Cristianinho. Teve lá o Cristianinho no canal Q. Sim. Muito fixe. Eu já se disse, qualquer um vai ao canal Q. Até o filho do melhor do mundo. E vai ter um programa só lá. Só tu, é o pai. Só tu é que não estás lá. Num dias, não é? Até vocês há 3 anos fizeram um programa, não é? Vamos para a segunda pergunta. Estamos a falar da história do canal Kiko. Pois é, que vamos para a segunda. Saímos, voltamos. Discreta de voltar. Vamos para a segunda pergunta. Sabes quando o pessoal faz o efeito da cassete? Eu imagino uns putos lá em casa a ouvir e dizem: esta merda. Sim, o que é que eles estão a fazer? O que eles estão a fazer com a boca? Rebobinar. Pronto, vocês estão há 3 anos e já houve muitas histórias, não é? Que de certeza que aconteceram. Estás perdido. Porque vais ficar. Calma. Eu já vi uma pessoa a fazer perguntas assim, e isso pode ser bom para ti, que era a Marta Leite Castro, quando apresentava o Só Vista, ela fazia uma pergunta que ninguém percebia bem o que era, mas depois o convidado seguia. Calma, mas essa pergunta está a juntar as duas. Já deve ter acontecido muita coisa, porque vocês fazem um programa de comédia a falar sobre pessoas. Sim. E a parodiar pessoas. Portanto, de certeza que há alguém que já se ofendeu com isso, não é? Sim. Já há bastantes pessoas. Vês que a minha pergunta tinha sentido. Não, estava a poder chegar lá. O Alvin também poderia ter chegado lá se tivesse lido o guião. E ele está com o guião à frente. Só que ele está muito surpreendido. Olha para o ele está a pensar, como é que ele se lembra dessa pergunta? Uau, é mesmo incrível. Consegui fazer duas perguntas. E muito bem esta malta. É verdade. Eu tenho um talento para escolher pessoas. É incrível. É aquele talento à Júlio Isidro. Sim. pessoas que se tenham chateado, sim, ou que nos tenham dito. Há pessoas que estão chateadas, mas guardam isso para pois, elas. Pois, sim. E há pessoas também que claramente estão chateadas, mas quando dizem, não, não. Fingem um fair play, bem. Mas é melhor, é mais saudável sim, assim. É, eu acho sim. Que a primeira é assim pior, porque depois há aquela reação, de repente começamos a receber muitas notificações no Facebook, percebemos, aconteceu aqui qualquer coisa estranha. Oh. A primeira foi a mãe do Capinha, talvez. Mãe do Capinha queria nos pôr em tribunal, mas felizmente não pôs. Assim, qualquer pessoa que tenha visto o Capinha na Casa dos Segredos e a mãe do... Ok? Eu não sou assim, não via assiduamente, mas o Capinha aquilo, não é? E a mãe eram os melhores, claramente. Porque eles vivem muita vida. Vivem e aquelas pessoas que vivem a vida ao limite. E dão beijo muito na boca. Dão beijo na boca. Vivem para lá do limite, lá está. O limite é aí. Eles dão beijo na boca e não são beijos tipo... Pronto, então... Um beijo. Ele foi nomeado nos Mortos do Ano e a nomeação dele era... O melhor beijo. Não, era... a nomeação era incrível, que era Capinha com a mãe. Ele também não deve ter apreciado isso. Mas o Capinha, ele ganhou nessa categoria e mandou-me uma mensagem. Ah, pronto, olha. Quer dizer, obrigado. Ele teve grande... Aliás, Vês? Ele começou a dizer... Olá, Alvin, na verdade eu gostava de dizer que não comia a minha mãe. É o esclarecimento. Ele tinha grande... O nosso problema não foi com ele, foi mais com a mãe. A mãe descobriu o Facebook da mãe do Capinha, que a também mãe é interessante. Loira, não é? É aquela mãe loira, acho que só tem essa. E ela não gostou. E achou que era muito... Ela achou que era muito feio gozarmos com o amor entre mãe e filho. Isso sou mesmo com. Pois. Tivemos outra má reação a certa altura do gato. Eu acho que as boys band não se dão muito bem com. Lembram-se do gato? Não? Já ninguém sabe. Eu lembro. Sabes que eu tenho um primo em terceiro grau que era dos milénios, que era o mais giro. Que era o mais. Mas olha, a sério, que a descendência para ti falhou completamente. Era um assim loiro. Não, é o Tiago, o de olhos azuis. Olha, isto existe. Nem é não para boys band. Tiago, qual era a grande diferença entre os excessos e os milénios? Os excessos eram comparáveis com os de arrasar. Eu acho que os milénios já era tipo segunda divisão. Era o E o gato agora vai ficar chateado outra meu vez. Meu universo és tu. Era a única, só tiveram essa. Eu tinha o disco assinado por todos, atenção. Menos pelo teu primo, que recusou-se. Então espera lá, e o que é que você... Foi a minha avó que dizia que ela era o melhor. Eu nem sei, nós não fizemos um episódio todo dedicado aos milénios, nem nada que se pareça. Foi uma referência leve, mas foi o suficiente para enervar o gato. E as pessoas usam sempre aquele argumento, mas quem é que estes pensam que são? É sempre aquela coisa, ninguém os conhece. E eu acho que isso tira legitimidade às pessoas para poderem ser... Pois. Quem é que vocês pensam que são? Por acaso, nunca pensei nisso. Agora que falas nisso. Que é. Mas o que é que vocês disseram? Eu acho que foi um episódio que fizemos dedicado às boys band, não foi? Sim, era mais dedicado aos excessos, tinha grandes momentos do melão, etc. Era um documentário que houve a certa altura sobre os excessos e nós utilizámos algumas imagens daí. Em que apareciam dois ducks, não é? Porque ele entretanto inchou de uma forma. Sim, apareceu o duck atual. O teu primo também. Eu isto posso falar, porque eu, na minha condição de gordo, posso falar sobre estas coisas. Portanto, ele insuflou. Mas o teu primo também. Também engordou depois de deixar a vida pá, de não sei, perto. Sinceramente, eu fui... Nunca mais viu. A última, eu vi uma vez que houve um jantar tipo dos Paulos. Lá está, é um jantar, uma vez. Grande família. O almoço, eu troco sempre as duas coisas. É um almoço dos Paulos. Confio muito também. E estava lá ele e a minha avó, eu já era mais crescido. Ele e a tua avó. E já estava naquela fase, já ouvi Marilyn Manson e não sei o quê. Já assim, não gostavas. Vai lá falar com o teu primo. E era muita gente, era pai 100 pessoas. Eu, não, a fazer fila para cumprimentar o primo? Já estar, viu lá, estava igual. Passado pai 5 anos, estava igual. Agora não sei, porque ele saiu do mundo do estrelado. Okay. É? Mas sim, eu acho que pensando nisso, é a música ligeira é o que nos oferece mais problemas. Porque o único caso que tivemos assim entre... Não sei se até está futebol, encerrado não. O caso. E o que é que vos futebol nos fascina futebol, mais? Futebol é nestas pesquisas de coisas caricatas, o que é que vos fascina mais? O que é que nos fascina mais? Eu acho que são os maus programas, aqueles programas de televisão que são tão maus que a certa altura dão a volta e já são bons. Como alguns momentos de Casa dos Segredos. Houve um que eu conheci no vosso programa, que é o Xerife Penas. Ah, sim, também. Xerife Penas é o maior. Olha, posso dizer que temos trocado vários telefonemas com o Xerife Penas. Agora vamos fazer a versão ao vivo do Altos e Baixos. E ele é muito simpático. Sebastião Penas, um senhor muito cordial, muito simpático. Eu gosto de chamar-me em Penas. Sim, fazer qualquer coisa com ele. O que faria o Xerife Penas antes daquele programa? Não faço ideia, mas quero muito descobrir. Para a semana vamos estar com ele ao vivo e a cores e vou-lhe perguntar. Pois, porque ele... Saber isso. Ele desce... Eu penso sempre como um inspetor, não é? Uma pessoa pensa no programa, pensa um inspetor. Fala ele, daquela maneira particular. Ele ficou muito ofendido connosco numa primeira abordagem, porque nós lhe chamámos... Não ficou ofendido, ficou sentido. Ficou quem sentido. É que vocês pensam que são? Não, não ele não disse isso. Ele disse... Mas não, eu percebo. Porque nós lhe chamámos, isto é muito ofensivo, de facto, e eu arrependo, Hernani Carvalho de Vão de Escada. E isso não se chama a ninguém. E ele ficou sentido com isso. E nós depois explicámos, não era a nossa intenção, e ficámos amigos desde então. Isto já foi logo no início do programa, há 3 anos. E hoje não era intenção o quê? Como é que vocês chamaram? Chamar Hernani Carvalho, porque ele é muito melhor do que o Hernani Carvalho. Eu não gosto do Hernani Carvalho. Foi uma série infeliz que tivemos, não é? Uma peça! Como é que ele faz? Como é que ele fala? Você ouviu bem! Ouviu bem! Ele repete sempre. E eu acho que isto é um bom sistema. Acho que devias usar mesmo na prova oral e em todos nós. Repetir sempre a mesma ideia. Nós vamos oferecer qualquer coisa. Nós vamos oferecer qualquer coisa. Sim, sim, sim. As pessoas que não estão a ver quem é o Xerife Penas, ouçam só este bocadinho. Violava mulheres dentro de elevadores. Você ouviu bem. Ouviu muito bem. Violava mulheres dentro de elevadores. Este era o Xerife Penas, cá está. Pois. Lá está, virou a maneira dele falar. Inconfundível. Vocês já que conhecem, não é? Sim. Então, mas, e mais? E mais personagens? Tu há bocado estavas a dizer aquilo do futebol, mas eu não percebi o que é que disseste. Não, no futebol, normalmente o insulto é, ou melhor, o insulto não. As reações são as mais rápidas, mas também são aquelas que passam. Não, porque as reações são mais dos fãs e não dos visados. Jorge não está incomodado se nós estamos a brincar com coisas que ele disse. Sim, até porque senão não fazia outra coisa. Né? Não acho que de uma forma geral, não é? Mas, sim, é mais os adeptos. Vocês às vezes recebem ameaças, has de vir ao Porto, super dragões. Calma, eu sou do Porto. Ou ele recebe. Estás a gozar com o vestido. Linda velha de cor, 31 cavalos. Não, mas sim, mas é possivelmente é o insulto mais gratuito, é mesmo, partem logo para a ofensa e para ameaça e por aí fora, mas também se fuma num instante, não perdura muito. Eu acho que em qualquer, seja futebol, seja outra coisa, a pior reação é sempre mais dos fãs do que dos visados. Normalmente claro, o visado tem mais que fazer e não se preocupa. Vocês respondem. Vocês passaram por isso recentemente, com aquele caso da blogger. Nós às vezes tentamos brincar com um comentário ou outro que achamos que possa dar vontade de rir. Sim. E destacamos esse, é quase uma homenagem ao melhor comentador do mês. Sim, mas por nome não respondemos. Responder diretamente não, mas pomos em destaque, olha, vejam esta coisa tão gira que esta pessoa nos chamou, porque há insultos que são inventivos e nós apreciamos isso. Lembram-se de algum? Ultimamente, quando tivemos esse problema desse desaguisado com uma blogger de moda, quase todos os insultos não eram é problema, sobre... Não é problema nenhum, não é problema, problema nenhum com ninguém. Ela tem connosco. E os insultos eram muito à base do... Então, mas eles estão tão mal vestidos a apresentar um programa de televisão. Claro, eles são bloggers de moda, fomos meter com as pessoas erradas. Eu que perco pelo menos 5 segundos de manhã a perceber o que é que eu vou vestir nesse dia. Somos dois. Mas normalmente é... Já não saio ao mês de casa para isso. Mas agora, para fechar com um tom positivo, não é? Também deve haver pessoas que lidaram bem com os comentários. Sim. Não só pessoas que lidam mal. Inclusive temos pessoas que se oferecem para serem visadas. Sim. Dizem, ainda não usaram comigo e estou sentindo com comigo. Isso. Exatamente. Para quando? Olha lá, eu sou um bocado chunga de usar. Exato. Será que pode haver momentos que são claramente, e atenção que aqui não quero revelar a minha inocência, mas que sejam absolutamente premeditados para se tornarem virais, de alguém que se... Pense, vou fazer uma coisa tão má que seja gozada... Uma coisa tão ridícula para as pessoas gozarem comigo e eu me tornar popular. Não sei, eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção do ridículo. Para ela, o que para nós é ridículo, muitas vezes para a pessoa que fez, não é. Mas que é uma coisa qualidade. Que ela acha engraçada. A fronteira entre o engraçado e o ridículo, pronto, sim, depende de quem pelo vê, menos né? na, e o conceito na, da qualidade. Pelo menos nos vídeos que nós passamos normalmente, os vídeos não são esse tipo. Há pessoas que fazem esse tipo de vídeo que ridicularizam exatamente a si próprias, ao ponto para se tornar viral e se tornarem conhecidas. Mas no nosso caso nós não costumamos usar esse tipo de vídeo, porque normalmente quando já seja um vídeo feito com esse propósito já não consegues dar ali grande coisa. Tem mais graça quando a pessoa acha que está ali a fazer uma grande coisa e nós achamos que não. Sim. Claro, tem mais graça. Mas depois também há alvos que estão na moda. Durante muito tempo os humoristas escolheram verdade. Cláudio Ramos, Delfins, José Castelo Branco, sim, Carlos Castro. Isso é um bocado chover no molhado, às tantas, não é? Sim. Às tantas é, no início pode ter... Sim, quando é o primeiro a fazer, mas por acaso isso tem graça porque nós vamos gravar agora, nós temos agora uma rubrica no programa em que recebemos um convidado e tentamos fazer umas perguntas um bocadinho... Nunca antes vi, é uma coisa em que recebemos pessoas. O nosso programa não existia. Normalmente éramos só nós a dizer sem direito de resposta. Vamos convidar o Cláudio Ramos para a semana e tivemos há bocado a fazer as perguntas para ele e uma das perguntas é precisamente essa. Tu és dos nomes mais usados em espetáculos de stand-up e o que seja, e se ele nunca pensou, sei lá, pedir uma comissão. Mas se queres que te diga, hoje em dia, se Cláudio Ramos é usado num espetáculo de humor, É mau sinal. É muito mau sinal para um humorista. Sinal de que está a recorrer a uma coisa fácil. É pouco criativo, não é? Usar o Cláudio Ramos. Quase todos utilizam aquela fase do Levanta-te e ri, fogo. Sim, mas eles iam ser falados todas as semanas. Mas aí eu ainda dou um bocado a mão palmatória, porque o Cláudio Ramos também apareceu mais ou menos a selhar nessa altura. Portanto, sim, agora quando não vi o Cláudio, eu percebo que seja. Olha este que está a dar mais nas vistas e homossexual. Isto é muito piada. Não é pelo facto de ser homossexual, mas é pelo facto de ele estar a aparecer. Mas era usado sempre nesse contexto. Exatamente. Mas sim, da mesma forma que a certa altura se usava a Medi. Agora, quando vejo pessoas em 2016 a usar Medi, já, então porquê é que não renovaram um o Carlos Cruz? Uh-huh. Cá já chega. Naquele dia. Como é que nessa altura também eram fases na altura do. Ultimamente tenho percebido que os humoristas andam a pegar muito. Há um novo nome. É o Gustavo. Sabes? Não, o Gustavo não. Já é claramente. Sim, os teus amigos, gente. Há muitas pessoas que não vão ao meu programa no canal Q. Sim. Por causa deles. O Gustavo Santos é um deles. Por isso lamentamos. Peço desculpa por estar a Ana Malhoa também. Também peço desculpa por isso. E tem algo, o Daniel diz que eu estou a arranjar a maneira de ser agredido pelo marido da Ana Malhoa. Eu espero que não, porque acho que ele há de ser uma pessoa. Ela lançou o vídeo há uma semana e o vídeo é inacreditável. O vídeo. Ela bloqueou-me da página dela. Ela e o Unas bloquearam-me da página. Não sei se sim, Unas também a página dela. Também não bloquearam. Mas o que é que fizeram com o Unas? Não consigo comentar. É sempre pela mesma razão que o Manzarra te bloqueou, não é? O Manzarra, por acaso, não me bloqueou. O Manzarra bloqueou. Ele fez um post com bife. Foi nessa altura, mas tem a ver com. Na altura que eu não era parvo. O que é que foste lá dizer? Que tu não eras parvo? Ainda sou, mas não era mais. Era mais parvo ainda. Foi na altura que ele disse que viu o Cowspiracy e ele disse que ia se tornar vegetariano. E eu perguntei-lhe, tipo, és vegetariano e tens um restaurante que vende carne. Tipo, isso sim, não faz sentido. Sim, mas isso bateu-lhe, que ele deixou de ir ao restaurante. Pronto, mas eu disse-lhe isso. E disse mais duas cenas, tipo, como é que uma pessoa consegue, torna-se vegetariano depois de ver um documentário? Tipo, às vezes. E ele bloqueou-te. E ele primeiro disse que era mais pertinente, não sei se você agora. Não, eu fiz o post. Aí qualquer coisa que ele está a esconder. Eu até na página dele e depois. Mas não viu um palavrão, nada. Mas não bloqueou. Quem bloqueou foi o Unas e a Malhou. Mas o que é que disseste ao Unas? Não sei, não me lembro. Se calhar disse que convidei para vir ao Obrigado Internet, que eu não dei uma fase. Tipo, durante um mês, até ao Obrigado Internet. Não, mas isto é verdade. Agora, por exemplo, do Manzaco, depois fiz um post a dizer milhares de pessoas, tipo, um post público a gozar com ele, a dizer. E ele foi comentar para a minha página a dizer que, olha, vou deixar. A gerência lá do Matateu e ele teve mais likes, mas eu fiz uma piada qualquer entre animais mortos e o Manzarra continua a vender carne, tipo assim. Dias, tu estás-me a fazer lembrar aquelas pessoas que são entrevistadas depois de terem sido alvos de violência pela polícia e vai lá o repórter dizer: ah, tu o que é que aconteceu? Elas não queriam pintar a polícia entrou. E mas o Manzarra não me bloqueou, só me coloquei em causa a cena de ver um documentário e tornar-se vegetariano e ele ainda estar na gerência lá do espaço. Olha, mas ainda não disse quais são os nomes que estão mais proeminentes. Ah, sim, quero saber. Os nomes que eu acho que estão a surgir, bem, no meio do humor. Vou apontar isto para dar jeito para lá. Claramente, Joana Madeira. É? Está em crescendo. Quem? Ah, os nomes que estão a. Quem? Fizeste tempo, portanto ainda não é suficientemente célebre. E o Kimbé? Não, o Kimbé já está há muito tempo. Eu acho que o Kimbé já é uma instituição. O Kimbé é gozado? Já acho que já é gozado. Mas a Joana Madeira é gozada? O Kimbé é gozado. A Madeira está em altíssima neste momento. O Kimbé é que foi do. Faça uma pergunta que eu disse. Está muito baralhada. E é o que faz a voz do vídeo Mário. Não é para saber. Exatamente. E quem é que é a Joana Madeira? A Joana Madeira é a mulher do Eduardo Madeira. Ah, que também faz stand-up. Isso é tacho. Mas é uma. Não, não. E, bem, agora que não faço nada no canal aqui. Sim, já não faz mais nada. Mas não, o problema. Ela também é que, não faz lá, portanto. Não, aconteceu aqui uma coisa. A Joana Madeira já era muito comentada. Agora um viral recente, porque ela chorou no. É isso, não é? No programa do Manel Lisboa. Aí é que está a cena. O problema. Ah, é vi falar disso. O problema aqui é que, basicamente, ela é uma pessoa que faz parte do nosso meio, do humor. E agora? Pois, faz parte, talvez recentemente, e não estava à espera, essa é a explicação que eu encontro, não tem assim grande experiência, nem numa coisa, nem na parte de fazer comédia, que não tem, é impossível ter, não é? É muito nova, e nem na parte de receber depois o feedback dessa comédia, que pode não ser bom, nós também somos insultados quase todos os dias. Mas o humorista não pode chorar por causa disso. É impossível alguém dizer que está preparado para receber qualquer tipo de comentários, porque a partir do momento, e eu falo por mim, quando comecei a receber feedback sobre aquilo que fazia, pá, por muito tu digas, isto não me afeta, aquilo afeta afeta-te sempre, é impossível sim. te afetar. Mesmo que o insulto seja sempre o mesmo. Até eu dou, hoje em dia, já, eu digo, e vou dizer isto muito sinceramente, já quase não me afeta, mas há um ou outro que me afeta. Sim, afeta, disse afeta. Aí acabou, vou para o Facebook, és bué da burro. Acabou. Disse afeta. Como é que foi aquela crítica que nós recebemos do Fernando Alvim devia escolher outras pessoas. Foi bué da mão. Dizia bué de mim. Yeah, foi bué da mão para mim. O Fernando Alvim devia escolher melhor os outros companheiros. Yeah, mas é cá por isso. É sempre a culpa do gordo. Eu concordo com isso. Pode ajudar. Não, mas há muito. E mesmo nós recebemos esses feedbacks, às vezes um computador e é que se me odeia a mim e vice-versa. Certo, exatamente. Quando é essa coisa do chorar, pronto, não sei o que se passou. Eu vi, porque eu vejo sempre o programa de hoje. Mas o humorista à partida não pode chorar. Não, acho que não. Acho que se põe numa posição terrível. A menos que seja para fazer rir. Sim, se quer chorar, tem que chorar em casa. Não, nunca. O humorista, por exemplo. Ela pode estar a fazer um mockumentary. Tu tem que, final... que saber de rir de si próprio e também saber. Claro. Pá, sim, eu acho, claro. Sentido, eu acho que ali o problema é. Ela não está. Da mesma maneira que eu não considero que seja ainda. Acho que se calhar é precoce dizer que é humorista. Acho que ser humorista implica muita coisa. Nós cá também não somos sequer. Portanto, consideram-se mais entertainer daí? Sim, se calhar. Da mesma maneira que não está sequer preparada para levar aquilo a sério, também não está preparada para o outro lado, que é vai haver sempre pessoas a dizer odeio, isto não tem graça nenhuma. Haverá sempre alguém no bota abaixo. Isso é tipicamente português. Haverá sempre alguém. É universal. Sim, é universal. E quanto mais destaque a pessoa tiver, mais tem. Eu percebo o que ele quer dizer. Tens sempre que colocar em causa qualquer coisa que é feito. Quando mesmo no mesmo stand-up. Meio, que ainda é pior. Nós quando a última vez fomos aos Estados Unidos, fomos a um comedy club. Epá, e tu sentes lá, as pessoas estão lá, que se deslocam a um sítio para ver stand-up, vão naquela... É porque se querem rir. E cá em Portugal não. Cá em Portugal, tu vais a um espetáculo stand-up e sentes-te a ver quem é que falha, vamos lá ver se este gajo me consegue fazer rir. Sim, temos um bocadinho essa atitude, sim. E há muita gente está durante 5 minutos a fazer uma força interior incrível para não se rir, até que não aguenta. Portanto, aqui é um bocado isso também. É um bocado assim que as pessoas funcionam. Tipo, as pessoas não... Eu acho que o fenómeno é... As pessoas acham que são mais espertas que as coisas. É a mesma coisa que na comédia há para outras coisas, como sair à noite. As pessoas não... A maior parte das pessoas nem sequer vão para dançar. Sou mais esperto que isto, mas é conhecer gajas, estás a ver? Tipo, ninguém vai para se divertir, estás a ver? Tu não tinhas um primo teu que... É o dos milénio. É o Tiago dos milénio. Que é fácil identificar nos fotos de seguida, porque é que ele está com uma camisola de lycra. A moral do Pedro Paulo foi muito boa. Como é que era a moral? O que é que tu lhe disseste? A propósito disso, isto não é... Pena, tu, as coisas só acontecem se tu se divertires, né? Não é isso, tu não precisas das outras pessoas. A prioridade é divertir-te, depois o resto acontece. Mas isso. Tipo aquela cena... Olha, vamos passar para a próxima cena. Ah, espera, deixa-me só dizer uma coisa. O Kim Bé, não acho que seja uma coisa recente, fiquei espantada com isso. Consideras um fenómeno recente o Kim Bé? Ultimamente tenho visto muitas referências ao Kim Bé. Acho que entra na categoria do já muito usado. Ah, eu acho que sim. Eu nunca ouvi. Até porque ele fez questão de sempre de aparecer com um sapato de cada cor, uns óculos, não sei o quê, portanto sempre se deu um bocadinho a essa. Pois, e voltando ao início da questão, que era, por exemplo, pessoas que não vão ao teu programa por nossa causa. O nosso intuito, em momento algum do programa, é ofender quem quer que seja ou ridicularizar especificamente a pessoa sobre o trabalho que está a fazer. Mas ridicularizar mais a coisa do que a pessoa, não é? Exatamente, e também nunca vamos para o lado desta pessoa é feia, é gorda, é normal. É normal convidar o clipe da Ana Malhoa, por exemplo. Que eu não estou a discutir, eu não estou a pôr em questão se é bom, se é mau. Se eles existem é porque há público para aquilo. E há pessoas que realmente, verdadeiramente gostam daquilo. Agora, para nós tem um lado cómico, é só isso. Exatamente. Para nós, vê-la embrulhada em película aderente, para nós tem graça. Aquilo pode ser muito artístico, mas para nós. Nós vão dar de rir, outras pessoas vão dar fome, não é? Porque uma próxima hoje em casa e pelo passeio escorrei, quase caí e comecei-me a rir. Dá-me vontade de rir, a cena da tragédia dá-me vontade de rir, e se calhar para nós o que é trágico ou cómico é mais engraçado. E não temos em momento algum aquela coisa do não gostamos desta pessoa, vamos segui-la. Nós partimos sempre de uma coisa divertida que nos faz rir para usar, não é tipo, odeio aquele tipo, odeio Fernando Alvim, vou arranjar uma coisa que é uma coisa muito comum no meio dos humoristas. Exatamente. Que é, olha, este tipo disse não sei o que sobre isto, eu já o vou lixar no próximo espetáculo. Ou no próximo post Facebook eu vou fazer. Aquela coisa que eu sou humorista, portanto não posso lá ir tipo dar a parte fraca, então vou fazer um post a lixar o gajo. E então vou perseguir o gajo. E nós não fazemos isso. Nós não por isso é que eu digo que nós não somos humoristas. Se calhar não fazemos parte do gangue, é verdade. E acho que se calhar o problema aí é a Joana, nesse caso, também não fazer parte. Vocês riem-se com facilidade? Acho que cada vez mais dificuldade em rir-me. Estou a ficar doente com isto. Mas tenho alguma dificuldade. Mesmo em espetáculos, etc. Acho que se calhar estou muito... absorvida no processo que a pessoa está a utilizar para fazer rir e estou quase a adivinhar o que é que vai ser a punchline. É mais difícil que é uma, surpreender. Que é uma porcaria, não é? Que é uma porcaria, mas quando surpreende é porque não tivertes, não tivertes com outras pessoas. Não, mas fico muito contente quando vou a um espetáculo e saio de lá muito surpreendida. Quem é que vos faz rir a nível do humor internacional, nacional? Há pouco também vos ia fazer esta pergunta, que é, vocês pegam sempre em exemplos muito nacionais, mas internacionalmente quem é que vos apetecia pegar no... Também não iam ao David Hasselhoff, não é? Internacionalmente. Era demasiado fácil. Não, por acaso usamos mais os nacionais, porque são os que estão mais próximos e porque são também os que vemos mais, não é? E também as pessoas estão mais... Foram raras as vezes que usámos algumas coisas brasileiras, mas não fazem tanto parte da nossa realidade. Eu acho que dos internacionais, eu já vejo tanta porcaria portuguesa, quando vou ver os internacionais tento ver coisas que eu acho realmente boas. Não tenho muita paciência para trash TV internacional. Se bem que às vezes vemos o... Como é que se chama aquela coisa? Jersey Shore. Agora vai ver o Super. Agora vai ver um com o Carlos. Com três incrível. Do Prada, não é? E vai passar na MTV, vai ser incrível. Carlos, que em plena Casa dos Segredos, falou do Altos e Baixos. Achando graça, porque eu sempre achei o Carlos um concorrente... Especial. Mais inteligente. Note-se que ele tem qualquer tipo de inteligência. É Jéssica, Joana e... Vamos para Carlos. Bom, hoje inauguramos uma nova rubrica, que é assim que se deve dizer. Olá, lá! A pergunta é esta, qual é, Pedro Paulos? Bem, isto é um novo espaço do Obrigado Internet. Hoje vamos ter um quiz. Oh, vamos ter duas equipas. Não tens no guião que é para dificultar ainda mais. Claro, não é? Que só eu é que sei as perguntas e as respostas. Mas é cultura geral, não é? Já sabemos, é cultura sobre a internet. Sou eu, Fernando Alvim. Sou eu e o Fernando Alvim. É solteiros contra casados, isto, ok? E quem é que responde? Sou eu e tu contra... Quer sério? Quem quer que participe? É assim. As perguntas estão por equipa, não é? Já separei. Portanto, vocês agora têm de escolher quem é que vai partir primeiro. Não sei se querem fazer par ou ímpar, zerinho ou um. Podem começar eles. Eu e o Nuno e o. É? Sim. E eles dois, então, claro, não é? A primeira pergunta. Espera aí. Vais apontar a pergunta? Não, vou perguntar. Ah, vais fazer o jogo do galo. Vai fazer. Jogo da velha. A primeira pergunta. Sabes que agora vamos fazer uma figura. Eu sempre fui àqueles concursos de cultura geral e o Fernando Alvim também já foi. Eles dizem-nos as perguntas antes, não é? Aquilo é uma aldrabice. Escute com isso. Olha, mas eu fui um que não me disseram. Ai, a mim dizer. Raios! Fiz figura de burro de uma maneira. Inumidades. Sim. Bem, nesta aqui não dizemos as perguntas a ninguém. Que raios. Chuta. Nem os próprios membros residentes. Aliás, eu não sei. Eu agora fiquei a pensar nessa. Eu fui um realmente. Que me diziam as perguntas assim, então escola o interesse. A mim perdeu toda a magia. Claro, estão a dizer. Isto aqui é assim: primeiro vamos ter respostas por equipa e depois individuais, ok? Estão prontos? Isso é para duas horas? Agora para a equipa do Nuno Dias e do. Para do Obrigado Internet. A equipa dos quem é que é o português com mais likes no Facebook? Cristiano Ronaldo. Ah, é está certo. E agora? E qual é a marca com mais likes no Facebook? É para vocês? Marca portuguesa? Portuguesa. O Nilton não é uma marca ainda. Não. Salsichas Isidoro. É conhecida. É conhecida. Portuguesa. Calma, conhecida é a cena mais genérica. Claro que tem que ser conhecida para ter muitos. Não é para ti. Ah, deve ser tipo aquelas nós e mel, não? Achas que não? Que as pessoas vão lá reclamar. Ah, já não tenho um pôr de canal. E fazem like, não? Desistem, tentem. Deve ser uma dessas, deve nós ou meu. Não deve nada. Salsichas Isidoro. Uma marca portuguesa, raios, não sei. Não sei. E a marca é o Futebol Clube do Porto. Ah, não sei, isso é uma marca. Isso é uma instituição. Não é uma marca. Com marca enganaste-me. O Futebol do Porto tem mais gostos do que o Benfica. Do tem que sim, o Benfica. Tem. Posso dizer que eu já sabia que isto a dúvida ia surgir. Não. O Porto tem 3.375 ultrapassou mil. Ultrapassou recentemente. E o Benfica tem 3... Não, 3.375.000 e o Benfica tem 3.099.000. É só à procura dos outros 3 milhões para fazer os 6. Mas o que é importante é ser grande. O que é importante é ser muito grande na internet, porque depois, a nível campeonato, que é onde a coisa se decide, não é? Adoro quando vocês bifam sobre isto. Olha, para agora, para os solteirões. Acho que não é uma marca. Sim, nem chega a isso. Em que ano é que foi lançado o primeiro iPhone? 2006. Perderam, 2007. Caramba! Tu pescaste. Se fosse em 2006, tinhas tudo inventado o iPhone, já viste? Olha, esta é fácil, mas tem que ter visto. Qual era o símbolo que no filme de 95, o The Net, que era com a Sandra Bullock, aquele filme da internet, estava no canto do ecrã e que dava para aceder a outras partes da internet? É super fácil! Era um dot. Era um dot. Exato. Um símbolo. Já viram o filme, já? Que é aquele que ela usa. Era uma mira técnica, amarela. Não sabem? Não vejo filmes com a Sandra Bullock. É bem fácil, era um pi, meu, um símbolo de pi. Estava no canto do ecrã e carregou. Ela que nem sei o que é o PI, aquela coisa. O PI é o 3.14. Não sei, não. Pronto. Não. Vamos para a última pergunta. Calma. Qual destes três vídeos é o mais visto de sempre do YouTube? Deixem-me dizer os três, ok? Primeiro antes de responderem. Justin Bieber, Baby, One Direction, What Makes You Beautiful ou Katy Perry com Kanye West, ET. Justin Bieber. Está certo. Então não era Adele, caraças. Então, eu usei a lógica, que é obviamente que a internet tem cada vez mais utilizadores. Claro, perante os nomes, é mais recente, ganhou. E agora para vocês, para nós. Quais são os vídeos que têm mais não gosto ou dislike? Qual dos vídeos tem mais? Justin Bieber, Baby, Rebecca Black, Friday ou Miley Cyrus, Wrecking Ball? Usem a minha lógica. Será o Justin Bieber na mesma? Como é óbvio. Pois, também acho sim. É o Justin Bieber. Está certo! Está certo! Pensei ainda na Miley Cyrus. Agora uma para cada um, não é? É individual. Quem quer começar? Fernando Alvim, quando é que um artista recebe por play no Spotify 5 cêntimos, 1 cêntimo ou meio cêntimo? Meio cêntimo. Está certo. Ah, sim, parabéns, Fernando. Já estás no Spotify a receber. Quem é que é o próximo? Qual foi a minha lógica? Não, é o mais barato. Sorte, é o mais barato. Quem é que é o próximo? Pode ser eu, mano. Quanto é que um youtuber recebe por cada milhão de views? Diz assim ao Calhas. Em agora ele responde, mas o youtuber recebe? Mas não há opções para ele. 500 euros? 2 mil euros ou 5 mil euros? 500 euros. Perdeste. É 2 mil euros. 2 mil euros? Por cada milhão? Por cada milhão? Yeah. Mas não é fácil, acho que é 1 milhão. Agora, este aqui também. Esta aqui é um bocado ingrato, mas pode ser fácil. Esta pode ser fácil se. Pronto, é sempre para mim. É para ti, vai. Diz o nome de dois youtubers que estejam na campanha do WTF, do WTF. Foi da Júlia Pumba. É pá, eu só os conheço de cara. É só o Nerd, sim. E o Gus. Não há aquele também que fez o vídeo. Nós tivemos um convidado cá, o. Não, ele não era, não foi. Não está nessa conversa. Aquele tipo que fez o vídeo do Sporting, que ia falar mal do Sporting, não é? Pronto, olha, lamento. E há aquele com a popa também assim, gafo dos olhos. Vou ler todos, foi o Nerd, o Kiko Isote. Este aqui que é meio racista, que é o Conguito. Conguito, pois. É. Annie Scampi. O Conguito é mais racista. O nome é racista, não é? Mas então, Diogo Sena. Ele acertou. Ele acertou. Fiz o vídeo. Dá pontos. Não sei se faz assim. É que de por cima, eu acho que ele é muito racista. Pepper Ann, Mr. Pakistan e The Remedy. E agora, esta é bastante fácil. Ai, ai. Beatriz brasileira ficou viral no... Ficou virado. Por causa de um vídeo. Depois do carnaval. Em mal de Portugal. Em falar. Era a Maite Proença. Exatamente. Ah. Nem fizeste a pergunta. É incrível. Já estão empatados. Não acabou ainda. Agora temos quatro perguntas para o empate. Uma brasileira que fica a apanhar um vídeo que é viral. Quer dizer, pode ser muito. Pode ser no carnaval. Ela acerta logo. Sim. Então qual é a última? Qual é o site com mais visitas? Isto agora é 4 para desempatar. Não, é para ele. Qual é o site com mais visitas? O OLX, a bola ou o sapo? OLX. Perdeste, é o sapo. E agora para um dias. Esta que já foi falada no... Isto é miserável. No Obrigado Internet. Qual foi a palavra mais googlada em Portugal em 2015? Oh, graças. Ou coisa. Ah, era... Não era o... Irrevogável. Ai, Maxi Pereira. Era um amor, caraças. É aquilo que eu ando à procura, não é? Foste era o amor. Essas vezes todas. A palavra mais procurada era o amor. Não te lembras? Nós falámos isto aqui no episódio do final, ano. Aí, ainda por cima, vocês têm ajudas. Vocês até. Não lembro. Vocês é que escolheram a equipa. Atenção, vocês escolheram aqui o primeiro. A palavra mais procurada foi o amor? Foi. Há tantas pessoas em à procura do amor, não é? Mas deviam se preocupar mais em procurar pessoas e não palavras no Facebook ou na internet, não é? Ainda assim, mas são coisas que já falámos aqui. Ou ir ao strip. Vamos lá. Isso é incrível. Completa, olha. Daniel, completa. Medo. Um dos fenómenos virais nacionais, nos primeiros fenómenos virais nacionais, foi uma chamada anónimo em que o senhor ligava, pedia para chamar quem? Isto é tão fácil! A tua filha? Já perdemos! Pronto, agora só para dizer qual é que era a última, não é? Que também era um fenómeno que português, que esteve na origem de um dos primeiros fenómenos virais, tinha a seguinte catchphrase, é da mesma onda. Está todo lá dentro. Era a Taveira. Amigos, lamento, obrigado Internet, perdeu o primeiro quiz. Pronto. Nunca obrigado, Fernando. É sempre a mesma coisa. Eu gosto que Joana faz a pequena ressalva. Eu nunca vi esse vídeo. Não vi, por acaso não vi. Que algum de vocês já tenham visto. Também é um bocado mesmo aquela parte da minha. Sei cá, querida, querida. Eu vi e acho vi. Que ainda se passava nos primeiros. O primeiro gajo que tinha o gravador de CDs gravou-me um CD com isso e que vai chamar a tua filha. Grande amigão. Eu vinha ao pacote. Também vinha um. É verdade. Por falar em pacote, vamos para os virais da semana. Depois vamos dizer, vinha também outro. Não sei se vocês se lembram. Qual? Ah, era que... do irmão que estava a gravar em cima do não, armário. Não, isso é Zulmira, isso é diferente. A rua do Liceu? Não, havia um que era um dos desenhos animados, que era um tipo que ia andar, e eu disse assim: caralho, uma foda, esqueci-me do relógio. E depois aparecia assim um caralho. Ele é com uma paulinha também, baixa assim a voz. Um caralho, e ele assim: ai, ai, ai, ai, o que é isto? E ele: eu sou o caralho e vou-te foder. Depois ele começava assim a fugida pela gigante. Tu vias desenhos animados muito estranhos. Ah, yeah, mas é que ele vinha no mesmo CD. Vinha tudo no mesmo CD. Era um pé. Eu não lembro disso. Pois não. Pronto, mas eu não tinha no YouTube. Não tinhas amigos com CDR. Com um guarda de CDs. Não vais encontrar. Pronto, vamos para mais uma edição dos virais da semana. Reparem que eu entro aqui com a minha voz radiofónica para dar um... Nós temos agora um separador aqui muito fixe. Não sei se já ouviste, mas pronto. Ok. Virais da... Não é assim. Lê lá. Bom, Lisboa estava entre as 160 cidades de todo o mundo que deveriam acolher este sábado uma série de encontros simultâneos promovidos pelo blogger norte-americano, homofóbico e também misógino, que se chama Rush... Rush V, célebre por defender a legalização da violação de mulheres. Ora bem, ativista na neomasculinidade, Rush V é então um homem das cavernas que fomenta como sacar gajas em livros de autoajuda e também fóruns de internet. Era suposto existirem encontros de apoio às suas visões, mas estes, por razões de segurança, foram cancelados. Há um artigo no Expresso, de resto, a explicar os conceitos por ele definidos, 10 frases de macho pró-legalização da violação, parece-me não diz, e pasmem, a secção de comentários revela outros anormais com as mesmas ideologias. Exatamente. É inacreditável. Então, como é que um gajo que defende isto, e depois há pessoas que também comentam e que mantêm a mesma opinião. É aquela cena, opinião. Tipo, traz o pior das pessoas. E o primeiro é o Xiribi. O Xiribi. Tá. O Xiribi, urra, que urra. Não vai ser tão fofinho como o nome, de certeza. Diz, não é? Há pessoas doentes, e esta mulher, que foi a pessoa que fez o artigo, e esta mulher que por aqui escreve é doente com a treta do feminismo. Nunca te ouvi a defender lugares na construção civil para as mulheres. Para pescadoras, cotas para mulheres agricultoras, como é possível pagarem para escrever tretas constantemente? Pronto. Sim, como se não houvesse nestas três profissões mulheres, né? Sim. E sobretudo agricultoras. É, sim, ninguém tem uma avó da terra, há muita gente que tem avós da terra que vai ser é inacreditável fazer... como é que há pessoas que. E depois temos o Dano. Eu fiquei revoltado com o título, mas depois li o artigo e percebi o double standard habitual das feministas. O tipo é misógino e idiota, concordo. Agora, em altura nenhuma, fala do que é a favor da evolução das mulheres. As feministas atuais também dizem cada disparate e não vejo estaria em relação a isso. Nuno? Ai, Pedro, desculpa. O seu salto, não é? O seu salto. Ele diz, exatamente iguais, as feministas e estes jagunços, aliás, merecem-se. E apoio uma união em alto mar com as feministas e estes machões, num barco sem motor. Portanto, olha. O último que é o Miguel da Fonseca. Fala-me mais perto. É? Eu falo. Isto por aqui é só gajos traumatizados. Talvez seja por as gajas não nos darem atenção sexual ou não deram no passado. Como andam mal resolvidos sexualmente, bolas cheias, vem para aqui botar faladura a macho. É o gajo em questão na crónica da PCP que se... é não passar cartão, não passa de um frustrado sexual. Pronto, isto é, o Expresso foi bombardeado. E agora temos outro viral que é a página do António Costa. É verdade. E sim, os conselhos do Costa, que é incrível. Tem bons conselhos. Quem é que votou no Costa? Eu sei uma pessoa que votou. Eu votei no Costa, mas também votei Marcelo. Eu também votei desta vez. Eu votei no António. Votei. Agora estou baralhado. Não, fiquei baralhado de repente porque houve muitas eleições. A Joana é como aquelas senhoras de 90 anos que estão na cadeira de rodas à porta da urna. Foi a primeira vez. E é o filho que diz: a mãe tem que pôr a cruz aqui no primeiro quadradinho, está bem? Não, quem é que eu votei? Não, é que nunca tinha votado, acho eu, não me lembro. Nunca tinha votado. Não, porque não chega à boca da urna. Ela não chega à boca da urna. Para mim foi uma inovação. O voto dela fica sempre no chão, nunca. Nunca tinha votado. Ao voto nulo, em branco e no chão. E desta vez votei, portanto estou baralhada com esta minha nova. Sou assim como o Alvin, vou variando o meu sentido de voto. E votaste Marcelo? Não, por acaso não votei Marcelo. Eu votei Tino de Rancho. Eu não tive, não tive absoluta não, vergonha. Não, não votei na Marisa, não também nunca tinha votado os outros. Eu voto sempre num diferente. Votaste Tino de Rancho. Pronto, então o que é que o António Costa fez? Pá, esta semana, para poupar-nos de impostos diretos, o António Costa recomendou: deixem de fumar, andem mais transportes públicos e usem menos crédito. Okay. Pá, as redes sociais tomaram conta do resto. Portanto, há uma hashtag que é os conselhos do Costa e há uma página do Facebook que escolhe os melhores. Os mais bacanas. Desde sábado. E então, pá, reunimos quatro, também não, são bastantes. E uma delas é a McDonald's ao almoço, ketchup grátis ao jantar. Se não gastares todo, tens que dosiar bem. E depois há um user do Twitter que é o Pedro Prola, que é: carrega o telemóvel na ficha do centro comercial. E, Pepe, não queres falar tu? Eu posso ler o R. Oliveira. Não limpa as sarjetas, quando a chuva vier, limpa tudo. Não compre ar-condicionado, usa sombra. Estava à espera demais, hein? Este comentário podia dar para muito mais. Mas pronto, força, Alvin. Mas está ainda. Apai, no temos início. Um viral recente que é, tem para aí 4 horas, que é o José Eduardo. Este é ótimo. Isso foi maravilhoso. Se calhar vocês até vão utilizar isso. Sim. Deixa-te que eu não me diga. Revelei. Desculpa. É que o José Eduardo faz um belo catering. Pá, Eduardo é um gênio. É adepto sportinguista e antigo jogador de futebol. Pá, e responsável do catering dos camarotes. Eu já vi o vídeo. Ele diz aquilo com também a convicção que está assim: ele está cheio de razão. É claro que existe, não é? Ele queria dizer. Ficas na dúvida, não é? Queria dizer. Literacia, mas se isso com fizeste literatícia. Uma pausa, aliás, porque eu também sou um bocado literatíssimo. Não, mas o que é que ele está a dizer? Eu tenho literacia, mas não me assim, literatícia. É o único momento onde não podes errar, é naquele. Sim, né? Sim, é o hora H. A jornalista ainda tentou ajudá-lo, mas foi tarde demais. Já pareceu que estava a corrigir. Pronto, então vais para a última pergunta, não é? Aquela pergunta que nós fazemos aos convidados. Tens uma coisa para mostrar. Não. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Está mesmo e chama-se Cave Cartoons. Cá está. As imagens que Paulo está a mostrar. O acting é muito bom. O acting é maravilhoso. Ai, meu Deus, socorro. Não se esqueçam que isto é um dos primeiros vídeos virais. Certo, que já houve 14. Antes de haver a internet forte, havia estes vídeos que passavam. Já há 14 mil pessoas que viram isto. Que merda é esta? Faz lá a última pergunta aos nossos convidados. Bom, a última pergunta é o nosso que dizem os teus olhos, que é, no fundo, três coisas que vos fazem dizer obrigado à internet. Só três. Ah, podem dizer mais, por acaso. O Xerife Penas, pronto, pode já ficar. O Xerife Penas faz-me fazer uma vénia à internet. Uma vénia à internet. Nós nunca teríamos chegado a ele se não fosse a internet. É, apesar daquilo ser um programa de televisão, da Regiões TV, mas que não costumamos ver. Que, para quem não sabe, é a televisão do Heriberto Lima. Pois. Mas existe esse grande produtor. E também tinha aquela sexóloga que era claramente falsa, que é chamada, sim, não é? Sim, a Branca. A Dona Branca. A Dona Branca, claro, repara o nome. E que tinha de cinemas a pedalar, não é? Sim. Obrigada. Tenho tanta coisa a agradecer à internet. Eu nem sei como é que era viver sem internet, já não me lembro. Desde o quinto eu ano sei, eu tem sei. Internet. Eu até posso revelar aqui uma coisa, que é, eu quando fui, quando ia para entrar na faculdade, decidi, convenci os meus pais a comprarem-me um computador, como deve ser, com o pretexto, eu vou para a faculdade, preciso de uma coisa em condições. Quando na verdade eu queria um computador melhor para jogar. Clássico. E como o computador, e como lá está, como carreguei ali bem numa placa gráfica e em tudo mais, às tantas o senhor pergunta-me: então e vai querer modem? E eu pensei: eu não vou pôr isto, que eu pôr, os pais não vão pagar uma internet para poder em casa. Pediste um computador sem modem. Sem modem. Passado 2 meses fui lá outra vez com o teu modem. Nesse caso não foi obrigado a internet. Só para vocês verem o visionário que eu fui. Pensaste, isto a internet não vai pegar. Isto não vai. Isto não tem pernas para andar. Isto é mais para estudar. Tantas personagens, não é? Para jogar. Obrigado à internet, mais. Personagens em si ou só falta mais uma. Seja o que for. Uma coisa qualquer. Uma aplicação, tipo um site. Não, eu acho que é obrigado à internet pelo. Por nos dar a conhecer pessoas tão fascinantes nos comentários de Facebook. É pessoas com as quais eu nunca me ia cruzar na rua, porque era impossível, não temos nenhum interesse. Parece que vamos começar a jantar, não é? Porque ela disse: oh, pronto, obrigado à internet. Agradecemos esta refeição para dar as graças. É verdade, o Facebook trouxe ao meu conhecimento pessoas que eu nunca teria a oportunidade de conhecer. Olha, por causa que eu lembro-me de uma, que é obrigado à internet. Pegando isso, estás a dizer que é por ajudar-me a conhecer pessoas que eu jogava a conhecer e afinal não conheço. Ah, sim, há pessoas que todos nós temos aqueles amigos. É pá, sim. Nós conhecemos uma pessoa, nós conhecemos, exatamente. É um amigo de um amigo nosso. Que é muito civilizado, ouvindo. É cordial. é uma pessoa extremamente cordial, é a pessoa mais simpática do mundo. É impossível não gostar daquele tipo. E depois ele chega a casa. Internet e senta-se é atrás do monitor. É Maria Vieira. É tudo, é fascista, não é, é fanático, é tudo. Eu quero aparecer. Não, é a pessoa que dá na altura diz: mas que porra é esta de fazer uma concessão de bicicletas durante o fim de semana quando eu quero ir não sei aonde? Ai, está a pegar no carro e acelerar por ali afora. Revela o pior de si. É pá, e uma pessoa fica tão, mas caramba, o que portanto, é isto? A internet ajuda-nos a conhecer melhor as pessoas. É verdade, e eu acho que o grande problema aqui é muitas dessas pessoas ainda não terem percebido que são tão visíveis, que são tão visíveis na internet, nas redes sociais, ou até se calhar têm uma outra, têm mais visibilidade do que num programa na televisão. E então num programa de televisão ou numa reportagem para uma revista são contidas nas suas palavras, porque pensam que aquilo é uma audiência muito maior do que estar ali na sua página a falar para os seus amigos. Na internet a coisa facilmente se espalha e fica lá para sempre. Portanto, neste momento há três coisas, há três formas de conhecer verdadeiramente uma pessoa: é por questões de dinheiro, é quando ela está a conduzir e quando ela está no Facebook, revela-se. Conduzir e jogar futebol também. Jogar futebol também. Ou ver futebol. Também. O Daniel revela-se muito a ver futebol. Portanto, é, como é que é? Comer. É questões de dinheiro. Quando precisa. É conduzir e por causa da internet, mas também futebol também. E comer também, não é? Às vezes comer também se revela. Daqui a bocado temos uma lista de 1000 itens. Tudo revela. Este item está cada vez maior. Já me está a estragar esta coisa. E o sexo, não? Mas isso é mais difícil também. Conhecer assim tanta gente. É muito difícil conhecer o Nuno. Epá, já estou a tornar motivo de chacota, não estou a achar piada. Obrigado, amigões. Com aquela cara, estou a brincar. Mas dá para apanho. Olha, vamos embora o programa, sim. Finalizamos. Vamos acabar o programa, agradecer basicamente a vocês os dois por terem vindo, deixar aqui o nosso agradecimento. Obrigado então. Obrigado, Joana, obrigado, Daniel. Também recordar a todos aqueles que estão a ouvir este programa que podem e devem assinar-nos no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais. Há outros. O Podcast Addict. E outros para Android, por exemplo, há muitos e para até mesmo. Posso fazer aqui uma inconfidência? Ai não. Eu não sei usar o iTunes. Mais uma coisa que eu percebo-te, Fernando Alvim. É um bocado complicado. Eu uso, mas contrariado. Para mim não é nada user-friendly. É um bocado mal. Eu sou do tempo, lá está, do MP3, da PEN, que uma pessoa... Do Inamp. Eu tenho uma Inamp ainda no... Uma pessoa pega na música naquele e arrasta só. No iTunes não, é todo um processo. Tem uma playlist. Nunca consegui. Olha, e se quiserem ver o Xerife Penas mais de perto, apareçam no São Jorge e no Sábado. Exatamente. Pois é, vocês vão ser agora um espetáculo ao vivo. Calma lá, nós não falamos sobre isso. Não faz mal, isto é habitual. Não. Tem mais graça assim. Mas por acaso eu acho que é essencial, que é, vocês vão ter um espetáculo. Contem lá. É agora, vai ser em março. Vai ser importante. Duas datas, Porto e Lisboa. São duas datas. Lisboa, Porto. Eu nem acredito, nem falamos nisto. Tudo bem, ficamos assim então. Mas falámos de listas e coisas assim. Duas datas em Lisboa e no Porto. Datas. Uma em cada. Uma em cada. Onde é que vai ser aqui em Lisboa? Vai ser no São Jorge, 23 de março. Porto Sá da Bandeira? Sendo que no Porto tem um atrativo especial, ser na véspera de um feriado. É véspera de Sexta-feira Santa, portanto não tem desculpas. É mesmo a puxar. Não, o Sá da Bandeira é... É um antigo cinema porno. Sim, tem um histórico incrível. Aliás, eu conheço bem o Sá da Bandeira, não por essa razão que eventualmente possa estar a pensar, porque já fiz lá muitas finais até do Termómetro, que é um festival que eu organizo, e há muitos cartazes de todo esse tempo áureo do Sá da Bandeira. Portanto, lá e agora está a passar uma fase cartazes. Outra vez ótima. Sim, sim. É um ótimo sítio. Então, mas digam lá, o que é que vocês vão fazer? Vão reunir os melhores best vídeos? Best of? Vai ser, tem um pouco de best of, mas não um só. Não, off, para isso as pessoas podiam ir às gravações automáticas e ver. Sim, queriam, não é? Portanto, quisemos dar ali um lado um bocadinho mais pessoal à coisa e misturar com essas figuras mais emblemáticas e do programa, desde o Xerife Penas e alguns vídeos novos, também algumas histórias nossas daquilo que nós vamos vendo que é a curiosidade normal das pessoas na rua. As pessoas em Portugal têm muito esta coisa do, para já, são um casal, perguntam-nos muito isto, e outra que perguntam muito é, vocês são mesmo desse tamanho? Eu não sei o que é que as pessoas pensam, as pessoas acham que há um filtro qualquer, uma da coisa televisão, na televisão, que... há uma rampa, e que não, eu não sou tão pequena assim, nem ele é tão grande. Isto é uma grande, é uma oportunidade das pessoas poderem conferir que nós somos mesmo, assim, estas aberrações que se vê. E contar outras histórias embaraçosas que marcaram mas o nosso, ter convidados, a nossa vida. Vamos ter alguns convidados. Okay. E já não podemos saber falar algum? Já. Não podemos dizer que o Xerife Penas vai fazer alguma coisa. Estamos a contar com isso, pelo menos. Eu também espero fazer alguma coisa. Daniel vai tentar dançar, que é um hábito dele. Pronto, e eu vou tentar impedir isso. É um bocadinho esta a dinâmica do espetáculo. Parece-me bem. Tem tudo para correr bem, eu acho. Tem tudo, tem tudo. Diz o Fernando, tem tudo para correr bem. Não, mas vai ser incrível. Vai ser. Estou super entusiasta, não é? É possivelmente, não é? É possivelmente o espetáculo que eu mais quero ver este não ano. É um monstro sim, do ano. Mas acho que nos chapamos. Não é um monstro. Eu estou super animado aqui. Por acaso. Eu vou ver. Vou ver o Jorge. Vai ser delicioso. Contamos com isso, Dan Alvin. Vai ser mágico. Se estiver a trabalhar, que eu trabalho imenso. Muito, assim, muita, às 10 assim, da noite, não é? Pois é, eu vou, estou mesmo a contar aí quando é que é. Ah, não, estou a trabalhar. Não vai dar. Não trabalhar tanto como o Alvin fica ao convite. Sim, sim. Portanto, datas, vamos recordar. Dias. 23 de março em Lisboa, no São Jorge. E 24 de março no Sá da Bandeira no Porto. Qual é que foi a última coisa que descobriram na internet? Passível de ser trabalhado no vosso programa? Recentemente. Foi essa blogger de moda que foi a blogger de moda, como foi a presidente, não devia dizer isto, mas foi a Ana Galvão que me chamou a atenção. Não é conditioning. E foi também, essa não descobrimos, até nós obviamente tivemos que tratar também o vídeo da Ana Malhoa que gravámos ontem. Sim. Que ainda vai foi, essa foi uma oferta da internet para nós, generosa. A internet é muito generosa, tenho muito a agradecer. Mais uma vez? Obrigado, internet. Obrigado. Obrigado, Joana, obrigado, Daniel. Obrigado, nós. Vá, diz lá a frase do final. Pois é, desculpem lá. Para finalizar, obrigado. E pronto, e para finalizar, agradecer mais uma vez aqui aos convidados. Obrigado à Antena 3 por ter gentilmente cedido o estúdio. Até para a semana. Curtam a vida!